Na Rádio Web Manaua, um mapeamento das bandas de rock no mundo e no Brasil. Uma viagem sonora pelos quatro cantos do planeta. Seja bem-vindo ao programa Geografia do Rock. Está começando o seu documentário musical. Começou 21 horas e 2 minutos, edição 141, programa especial. Você vai maratonar com as 50 mais do programa Geografia do Rock durante o ano de 2021. Foram 50 programas nesse ano que foi difícil. 659 músicas. 10 programas especiais, e hoje você vai conhecer as 50 mais tocadas no programa. É a segunda edição. A primeira edição não foi num único programa, foi em 4 programas. Dessa vez eu falei com o Gerson Sampaio, ele aceitou a proposta e estamos aqui. E o único programa a 50 mais. Vamos começar? Aperte o cinto. A 50 mais. Do programa do rock. Em um único programa. Do número 50 até o número 1. Com os melhores filmes. Com os monstros do rock. Rádio Manaua. Programa Geografia do Rock. E o número 50 é Bart Voss. Our overseas. Programa Geografia do Rock. Manaua, Manaua. programa Geografia do Rock. Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlinale. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain multitudes. I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience, like William Blake. I have no apologies to make. Everything's flowing at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I'll sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam, get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes. Rádio Manaua, Manaua. Well, Manaua, Rádio Web, Rádio Independente. O financiamento coletivo manaua.com.br/2. Procure o site. Acesse que lá você vai ver as inúmeras maneiras de colaborar com o nosso financiamento coletivo, assim mantendo a Rádio Manaua no ar. Ou mande ainda uma mensagem para Madeleine Poma, 993931747, nossa coordenadora do financiamento coletivo. As 50 mais do programa Geografia do Rock. 46, Bruno Suter, Pandemia. 47, Bob Dylan, I Can't Multitudes. 48, Arandu Aracuá, Ipridu. 49, Rede Imaiai, uma banda brasileira, Death Sleeper. E as 50, Volpi Voice, uma banda da Indonésia formada por mulheres. E não para, vamos conhecer o número 45. Mais do programa

Manaua. Programa Geografia do Rock. ask her to dance. She says, hey baby, I just might take the chance. Trust your Você está ouvindo a 50 mais, 21h54, Solterone no comando da nave. A 50 mais do programa Geografia do Rock durante o ano de 2021. A 41, Weezer, Only in Dream, apenas um sonho. Um sonho que todo mundo queremos no final das eleições de 2022. 42, CPM 22, dias atrás. 43, Chuck Berry, Johnny B. Goode. 44, Cazuza, O Tempo Não Para. 45, Capitão Inicial, Mickey Mouse, em Moscou. Vamos conhecer a número 40. Às 50 mais do programa Geografia do Rock, em um único programa, do número 50 até o número 1, com os melhores riffs, com os monstros do rock. Sultans. We are the Sultans of Swing. Programa Geografia do Rock.

programa Geografia do Rock. Programa Geografia do Rock. Geografia do Rock, 22 horas e 21 minutos. Você está na Rádio Web Manaus, a voz da resistência, Solterone pilotando a nave. Você está ouvindo a 50 mais do programa Geografia do Rock, que mapeia os subgêneros do rock: indie, groove, pop rock, death metal, thrash metal, heavy metal. Na posição 36, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Na 37, Ghost Road, uma banda nova dos Estados Unidos, Between Me and the Devil. Na posição 38, Faith No More, Epic. Na posição 39, Engenheiro do Havaí, A Violência Travestida Faz Seu Tratuar. E na posição 40, Dire Straits, Sultan of Swing. Vamos conhecer a posição 35. ...22 horas e 23 minutos... Rádio Manaua, a rádio do futuro, 100% original. Rádio Manaua. ...50 mais... do programa do rock... em um único programa, do 50 até o número 1, com os melhores riffs, com os monstros do rock.

Rádio Manaua. Manaua. God will. like of me. When friends forget and fail to understand, God will strengthen me when I am weak and need a helping hand. When no one understands or lends a helping hand, when no one will, God will. When no one will, God will. Programa Geografia do Rock. Come a little closer, come a little closer. a 50 mais do programa de Café do Rock. Sou Tarone, pilotando a nave, a voz da resistência. Alô, região metropolitana, a número 1 em audiência na web, na posição 30, King of Leans, Timing Disques. Na 31, Johnny Cash, Goodwill. Na 32, a rainha do rock, uma das mulheres mais importantes da história do rock, Joanna Jett, e banda The Black Heart, Bad Reputation, ao vivo. Na posição 33, Jimi Hendrix, Limi Limi. Na 34, Iron Maiden, Number of the Beast. E na 35, Holly, Don't Part. Vamos conhecer a 29? Tá bom demais, né? É. Só para os ouvintes da Rádio Manaus. 22 horas e 50 minutos. Vamos conhecer a posição 29. A 50 mais do programa Geografia do Rock. Em único programa, do número 50 até o número 1, com os melhores riffs, com os monstros do rock. Programa Geografia do Rock. Yeah. Programa Geografia do Rock. Programa Geografia do Rock. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. programa Geografia do Rock. You're special, special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership. Horas e 18 minutos, você está ouvindo as 50 mais do programa Geografia do Rock. Solterone pilotando a nave 23, Leaping Biskin, My Way. Posição 24, Metallica, Full. Posição 25, Legião Urbana, Soldados. 26, Led Zeppelin, Uri Lot, Love. 27, Laura Jenny Grace, Super Natural, que é da banda de Agasme, uma banda de punk rock. 26, Kiss Forever. 28, Kiss. E 29, Jimi Hendrix, Fire. Vamos ver a 22. Posição 22. 23 horas e 19 minutos. Manaus. O financiamento coletivo manaus.com.br/2. Procure o site. Acesse que lá você vai ver as inúmeras maneiras de colaborar com o nosso financiamento coletivo, assim mantendo a Rádio Manaus no ar. Ou mande ainda uma mensagem para Madeleine Poma, 993931747, nossa coordenadora do financiamento coletivo. Diversificar programa Geografia do Rock. Thank you. Rádio Manaua, Manaua. Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Programa Geografia do Rock. Ergam seus copos por quem vai partir. Longo será o caminho a seguir. Nada será como costuma ser. Nada vai ser fácil pra você. Faço o mesmo que fez o seu pai. Não leve armas lá onde vai. Tantos eu já vi pagando pra ver. seu favor. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão e que esteja ao seu lado, seu grande amor. Eu me despeço de todos vocês. Muitos aqui não verei outra vez. Seu favor. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão e que esteja ao seu lado, seu grande amor. Programa Geografia do Rock. Dreams of dragons fire in the things that will fight. Rádio Manaua, Manaua. Às 50 a mais do programa Geografia do Rock, 23 horas e 47 minutos. Tô tocando as músicas, senão não consigo fechar dentro do prazo de 4 horas. A apresentar as 50 a mais. Então foi nervosa na posição 17, Guerra Santa, Metallica, na posição 18, Enter Sandman. Na 19, Matança, Tempo Ruim. Na 20, Maná, Chuva ao Coração. 21, Led Zeppelin, Cachemir. E 22, as Malvadas, A Noite Vai Ferver. E está fervendo. Olha só, faltam só mais 6 músicas para a gente chegar nas 10 mais tocadas do programa Geografia do Rock. Quais serão as 10 mais tocadas daqui a 6 músicas? Vamos ver a posição 16. Posição 16. Placebo, Sonsaço, Aumenta o Som. Troubles and And it's exactly why I stay. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I don't wanna wake you. I may have to, I may have to, I may have to. Rádio Manaua, Manaua. There are places I remember all my life, though some have changed. Some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life I love them all, but of all these friends and lovers there is no one compares with you. Before I know I love this.

walls you built within come tumbling down and a new world will begin. Living twice at once you learn, you save the pain and the dream remain, your soul set free to fly. A round trip journey. Programa Geografia do Rock. Você está ouvindo a 50 mais do programa Geografia do Rock. Meia-noite 12, chegamos nas 10 mais tocadas. Na posição 11, Rush, Limelight. Na posição 12, Green Rider, Silent Lucid. Na posição 13, Queen, We Will Rock You. Na posição 14, Zebra, Tell Me What You Want. Na posição 15, Ozzy Osbourne, In My Life. Na posição 16, Placebo, Beautiful, James. Vou dar os salves que está acompanhando aqui o programa. O Bruno Mariano, salve Bruno Mariano, é nóis. O Bruno Mariano é de Patos de Minas Gerais. E você, está acompanhando? Manda um WhatsApp dizendo que está acompanhando. Sentamos na madrugada. 999-22-3239. Faltam 10. Estamos na contagem regressiva. As 10 mais tocadas. Já tem uma pista, né? Sammy Hagar é a 10ª posição. As 50 mais do programa Geografia do Rock. Em um único programa. Do número 50 até o número 1, com os melhores riffs, com os monstros do rock. Rádio Manaua. I need somebody help, not just anybody. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Manawa. Thank you. Rádio Manaua, Manaua. programa Geografia do Rock. Ei, o que é isso? O que eu faço aqui? Me lembro dos meus sonhos e ainda não dormi. Números romanos, atos e juízes, êxodo e provérbios. Números romanos, atos e juízes, êxodo e provérbios. E o apocalipse do apóstolo São João. Teve tiroteio, me disseram, eu não vi. Eu estava desligado e não dá pra prevenir. Ei, baby, deixa disso. Ei, baby, deixa disso. Pra se machucar, foi o dia da criança e aí ficou tudo bem. Detê-lo, é um fugitivo. Detê-lo, é um fugitivo. Bem-vindos à nossa mansão, espero que gostem dos seus aposentos. Teve tiroteio, me disseram, eu não vi. Estava desligado e não dá pra prevenir. É um fugitivo, é um fugitivo. Teve tiroteio, me disseram, eu não vi. Estava desligado e não dá pra prevenir. Ei, baby, deixa disso. Ei, baby, deixa disso. A 50 a mais do programa Geografia do Rock, meia-noite 31. Faltam 5. Agora tem o top. A contagem regressiva. Na posição 6, Urbana Legion. A banda tributo do Legião Urbana. Urbana Legion. Apóstolo São João. Na posição 7, Tina Turner, rainha do rock. The Best. Na posição 8, The Offspring, The Kid, All Right. Na 9, The Beatles, Help. E na 10, Sammy Hagar, Urban Guerrilla. Tá bom demais, né? Eu falei, o programa Geografia do Rock é o maior sucesso na Rádio Web Manaus e vai continuar. Assim espero. Rádio Manaus, a número 1 em audiência na web. E vamos lá então, meia-noite 32. Faltam 5, as 5 mais tocadas no programa Geografia do Rock. Qual será a quinta? Vamos ver então. Já tem uma pista, né? Número 5. We'll be right back.

junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Meia-noite 48, a 50 a mais, em a segunda posição e a primeira. Na terceira posição, então, ficou Raul Seixas, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. Na quarta, 10MG, Quinte. Muito linda essa música de pai e filho. Na quinta posição, Depp, The Purple, High Star. E estamos... chega no final do programa, eu estou me emocionando aqui. Eu, muito obrigado, Gerson Sampaio, pelo apoio, por ter me deixado ficar até essa hora apresentando as 50 mais. Muito obrigado, Beatriz Fagundes. E vamos para a segunda posição. Segunda posição é número 2. Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for men, don't put him down as arrogant. His reserve of quiet defense, writing out the day's events. Aí a segunda foi Rush. Foi Rush, Tal Sawyer. E a primeira, qual será a primeira? Uma pista. É uma banda da Dinamarca. É a mais foi a mais tocada no programa de geografia do rock de 2021. E semana que vem tem mais. Sexta-feira a gente está de volta na edição 142. Eu estou muito emocionado. Muito obrigado, Gerson Sampaio, Beatriz Fagundes. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, por apresentar a 50 Mais na Rádio Manaus. Bom, vamos ver então qual será a primeira colocada. Número 1.